jornaleiro, motorneiro, condutor e passageiro, prestamista e vigarista. E o bonde que parece uma carroça, coisa nossa, muito nossa. O samba, a prontidão e outras coisas são nossas coisas, são coisas nossas. Malandro que não bebe, que não come, que não abandona o samba, pois o samba mata a fome. Morena bem bonita lá da roça, coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras coisas são nossas coisas, são coisas nossas. O samba, a prontidão e outras coisas são nossas coisas, são coisas nossas. Ouvimos Johnny Papas, de Noel Rosa, São Coisas Nossas. Ney Mato Grosso, de Almirante, Bambu de Bambu. Social Samba Fino, composição de Noel Rosa, não tem tradução. Estamos apresentando 78 RPM. Uma varanda, um violão de sete cordas, outro de seis, cavaquinho, bandolim, flauta, etc. e tal. Nós ouvimos os Carioquinhas de Luiz Americano, Intrigas no Boteco do Padilha, Leandro Carvalho de João Pernambuco, Rosa Carioca, Carlos Poiares de Zé Toledo, Cuidado Violão. Estamos apresentando 78 RPM. Agora tem Dilermando Pinheiro. Queria ser Lulu, de madame francesa, capace a dedinha e uma Cadillac, a poesia da maravilha da natureza. Vida assim é uma beleza, se eu fosse esquindinho da Fruflu, da Manu e Manon, passava o dia inteiro tomando leitinho e comendo bifezinho, filé mignon, que bom. Queria ser Lulu, de madame francesa, capace a dedinha e uma Cadillac, apreciando a maravilha da natureza. Vida assim é uma beleza, se eu fosse esquindinho da Fruflu, da Marco e Manon, passava o dia inteiro tomando leitinho e comendo bifezinho, filé mignon. Dizem que a vida de campo é ruim, juro por Deus, não posso acreditar. Se todos os cachorros passam mal assim, eu preferia ser Lulu para alguém dormir. Seria filho de um nobre casado, comia gorduroso com zelosita, e uma babá pra passear comigo e brincar e dar contigo lá no fundo do quintal. Que bom. Que a vida de campo é ruína, juro por Deus, não posso acreditar. Se todos os cachorros passam mal assim, eu preferia ser Lulu para alguém dormir. Seria filho de um nobre casal, comia gorduroso, fosse losita, que bom. E uma babá pra passear comigo e brincar e tá contigo lá no fundo do quintal. Opa, queria ser Lulu, de madame francesa, capace a dedinha e uma Cadillac, apreciando a maravilha da natureza. Vida assim é uma beleza, se eu fosse esquindinho da Fruflu, da Marco e Manon, passava o dia inteiro tomando leitinho e comendo bifezinho, filé mignon. Quase que morreu. Não vos admireis porque não digo o nome. Esse nossa amizade representa fome. O pobre coitado está ficando demente e tem a cor diferente da gente.

Já não me considero mais moço. Passei dos 32, agora quero descansar. O tempo está tingindo os meus cabelos. Já treme a minha voz, nem gosto de falar. Você então piorou, sei por cento. Seus lábios descorados são duas secas pétalas de flor. Seu beijo quente almejado hoje deve ser gelado. Ninguém mais o quer, amor. Fazer feliz, mas me surpreendi com os defeitos teus. É conforme todo mundo diz, estás com a vida aqui, pediste a Deus. Eu queria te fazer feliz, mas me surpreendi com os defeitos teus. Se é conforme todo mundo diz, estás com a vida aqui, pediste a Deus. Ninguém te dá valor, ninguém que te tem dó. Não queres o amor de uma pessoa só. Se a regeneração vier te interessar, com a minha proteção, podes contar. Eu queria te fazer feliz, mas me surpreendi. Se é conforme todo mundo diz, estás com a vida aqui, feliz que a Deus. Eu queria te fazer feliz, mas me surpreendi com os defeitos teus. Se é conforme todo mundo diz, estás com a vida aqui, feliz que a Deus. Ninguém te dá valor, não queres o amor de uma pessoa só. Se a regeneração vier te interessar, com a minha proteção, podes contar. Eu queria te fazer feliz, mas me surpreendi com os defeitos teus. Se é conforme todo mundo diz, estás com a vida aqui, pediste a Deus. Ouvimos Ismael Silva, dele com a vida que pediste a Deus. Roberto Silva, de Jaime Silva e César Lima, Passei dos 32. Mário Reis, de Noel Rosa e André Filho, Filosofia. Estamos apresentando 78 RPM. Agora tem Isaurinha Garcia, depois Miltinho. Estava as roxas por um troço. triste. E a fantasia foi aquela que esperei. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Pela mulher que não me quer. Mas se ela quiser voltar pra mim, vai ser assim. Cara de palhaço, pinta e roupa de palhaço. De palhaço até o fim. Cara de palhaço, pinta de palhaço até o fim. Cara de palhaço. Quem foi que disse que o samba tem origem lá no morro, meu bem? O samba nasce em qualquer lugar. Não dou exemplo pra não dar o que falar. Quando se tem ao lado um alguém com este ritmo que é nosso também. Fazer samba não é privilégio de ninguém. Foi que disse que o samba, samba tem origem lá no morro, meu bem. Ouvimos Biltinho de Odemar Magalhães e Nelsinho, Teleco Teco número 2. Isaurinha Garcia de Haroldo Barbosa e Luiz Reis, Palhaçada. E vamos encerrando a 17ª edição do 78 RPM. Aquela série do tempo em que se pintava os bigodes e se usava um belo cravo na lapela. 78 RPM, a boa música popular brasileira dos anos 30, 40 e 50. O apoio à produção é de Mariana Benetti. Gravações, Emerson Ramos. Montagens, Isaac França. Apresentação, Celso Brambila. Texto, seleção musical e direção de Márcio Barker. Apresentamos 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta. Samba, choro e companhia. Duas horas com o melhor dos primeiros gêneros musicais do Brasil. Todos os dias, às 8 da noite.